dores vivas. Quando se acredita, a gente pode ter tudo livre. Carregue sua fé no sol que está em seu peito. Força, libere esse sorriso e vá dançar do seu jeito. Porque se a lua vai brilhar e o vento vai soprar e a chuva vai chover, quem vai amar você? Não vá se preocupar, deixa o destino agir e o corpo vai sentir cometas e estrelas descendo aqui. Dentro da música, dentro da música, dentro da música. Enfrento qualquer parada com você. Nós em busca do caminho do amor. Sei que todo mundo um dia vai sofrer e nosso coração também vai sentir dor. Mas no final tudo vai resolver. Como o sol se põe, a lua nasce e a noite vai brilhar sua luz por todo lugar e nos sonhos da gente. Então vamos sorrir e celebrar tudo que há de bom. Eu vou estar com você todo lugar e nos sonhos da gente. Então vamos sorrir e celebrar tudo que há de bom. Eu vou estar com você por todo lugar e nos sonhos da gente. Qualquer parada com você. Nós em busca do caminho do amor. Sei que todo mundo um dia vai sofrer. Nosso coração também vai sentir dor. Mas no final tudo vai resolver. Como o sol se põe, a lua nasce e a noite vai brilhar sua luz todo lugar e nos sonhos da gente. Então vamos sorrir e celebrar tudo que há de bom. Eu vou estar com você por todo lugar e nos sonhos da gente. Então vamos sorrir e celebrar de bom. Eu vou estar com você por todo lugar e nos sonhos da gente. Dentro da música, dentro da música, dentro da música. Casas, todas as ruas abençoadas, Nossa Senhora em nossas casas, todas as ruas.